Na 6140, decolagem autorizada. O da 10, venta é 090 graus, 179. Livre decolagem, Oceania 6140. O Oceania 6333, alinhar e manter a 10. Romeu Oscar Bravo, considere o solo ao 01, frequência livre ao cortar os motores. Bravo. Oceania 6140, decolado ao 01. Chame o controle, 199 decimal 8. 398, Oceania 6140, obrigado. Oceania 6333, decolagem autorizada da 10, vento 090 graus, 1629. Decolagem da 10. O Cometa 106. Observe a decolagem do Airbus da Oceania. Após estar autorizado, alinhar e manter a pista 10 a partir do hotel. Voo 260, bom dia. Formação Romeu, confere. Eu tenho aqui o 390 para Recife, aceita? Sim, ok, Golo 260, autorizado para Recife, nível de voo 390 pela Upper Whisky 58. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. Transponder é o 5051. E o controle em 120.8. Autorizado 390, Recife, aparelho 58, decola da 10, curva esquerda, Puca, Caju, 5051, 208, gol 1260. Correto cotejamento, apenas, perdão, corrigindo o controle 119.8, ok? 19.8, profissional, gol 1260. Correto, chama para o acionamento no portão 8. Solo Salvador, gol 1095. Portão 04, pushback acionado. Autorizado o 1015, puxa acionamento no 4, chama para o táxi, o altímetro no 014. 1014, está autorizado na posição 04. Afirmo. direita, 1-0-6, decolado ao 05, chame o controle, 1-9-8, boa viagem. Controle, 1-9-8, começa no 06. Jamboque Azul, tá autorizado o táxi, na interseção chame a torre 118-95 para cruzamento da pista em uso, e após a decolagem vai chamar o controle no canal, na frequência, perdão, 119.8, ok? 38, tá passando por chegou no 738, avistado, pouso autorizado, na 10, vento 90 graus com 209. O Golo 738 4-15-70 e Galeão, tá livre o táxi à direita, não pode esperar, chama a torre em 18-95, bom voo. 18-95, não pode esperar, táxi à direita, em frente, voo 1-0-5. Gol 1-0-5, bom dia. Bom dia, Gol 1-0-5. Observe o pouso do banho da companhia após alinhar e manter a 1-0. Alinhar e manter após o pouso da nave da companhia 1-0-5. Jambox na escuta da torre. Confirmamos, o Jambox está voando em ala ou apenas uma aeronave? Cruze a pista no zero, autorizado o cruzamento. E na Delta chame o solo, 1219. 0738, o solo Ausana 0, e chame o solo 219. 219. Solo Salvador, voo 738. Voo 738, ingresse na Alfa. Vai taxiar até antes da Juliette. Você dá passagem aos dois F5 da FAB, que estão ingressando na Alfa e à sua direita, ok? Primeira passagem, 2F5, Alfa, da Juliette, ok. Ok, 1738, após então vai seguir via Alfa e Juliette para o portão 5, seguindo aí os F5. Boque azul, ingresse na Alfa, táxi via Alfa, Juliette, pátio 1 em Índia. No ponto de espera, retorne à torre em 118.95, ok? O 10 no 5, decolagem autorizada, dá 10, vento 90 graus, 20 norte. Em livre decolagem, o 10 no 5. A Juliette é a próxima taxa, à sua esquerda. O senhor vai ingressar, contornar essa ilha que tem aqui à sua esquerda também, aqui é a ilha da Alfa. Então é Juliette, Índia, Juliette, Pátio 1 no Índia até o ponto de espera da 10, ok? Infelizmente não dá para prosseguir direto aí, porque tem um pedaço da taxa Alfa que está interditado. Salvador, muito bom dia, Azul 4207. Azul 4207, bom dia, copia 360 para o Rio de Janeiro. Copiamos. Azul 4207, autorizado Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível de voo 360, pela Aper Zulu 10 até ESMAP, após direto a posição Lúvito e direto Barbacena. Decola da cabeceira 10, com curva direita, subida da El, Leda, Bridge. O transponder é 5052. E o controle opera em 119.8, corteja. Livre pouso, pista 10, vento 100 graus, 159, 9250. Livre pouso, 9250. 5052, o transponder, 198, o controle. 4207. Correto, azul 4207, chame pronto para o acionamento. Cavaleiro. 8, gol 105. Autorizado, gol no 260, altímetro no 014, chame táxi. Bom dia, gol no 015, passa 4.700. Foi 19.8. Opa, 19.8. placa azul autorizada, né, Mateu, no zero. Flávio 250, solo às 14, direita, 129, solo. Direita, 129. Confirme? O vento no momento 100 graus, alinhado com 15, variando até 25 nós, ok? Livre decolagem, em um boque azul. Para o táxi, seu gol na 260, 125 a bordo, alterna Natal, 3 horas e 15 de autonomia. 3 e 15 Natal e 125 a bordo, tá livre o táxi via pátio 1 no Indy Alpha. No ponto de espera, chame a torre 1895, tem um bom voo e um bom dia. Pátio 1 no Indy Alpha, voo na 260. Afirmativo, após o colega taxiando, o senhor ingresso via Juliette para o portão 11, ok? Força Aérea 1443, é isso para a Vitória? Ok, Força Aérea 1443, está autorizado para Vitória, nível de voo 160, é, rota direto, decola da cabeceira 10, com curva à direita, inicialmente na subida Tael, após Leda e direto para o destino. O transponder é 5046, o controle em 119.8, corteja. Fox. Confirme. November 402, Charlie Fox. Ok, 402, Charlie Fox. Prossiga para a perna do vento, vai pousar no 0 ou no 7? Tá mais fácil para o senhor. Na verdade, no momento não há tráfego, seria mais fácil para o senhor. O senhor vai taxar para que pátio? Eu vou para geral, abastecimento com a Shell, senhor. Onde o senhor me colocar mais fácil, eu agradeço. É que o pátio 3 está considerado aqui como indisponível para a aviação geral, que é o pátio aqui da pista 10. O serviço que o senhor pousasse na pista 1-7 e o táxi lá é mais curto, o senhor já vai direto pro pátio 4. Tranquilo, a pista 1-7. Afirmativo, da presente então já pode interceptar aí a base curta para 1-7, chama na final. Vento de 100 graus com 15 nós. Interceptando a base da 1-7, reporte na final o Lover 1402. Kilo Oscar, prossiga. Vai decolar, vento 100 graus, 159. Ali decola 90, bola 2, 90. Entendi, aonde o senhor está agora? O Golf Kilo Oscar, é isso? Então está autorizado iniciar o táxi aí no primeiro do sétimo, chame para o cruzamento da pista 1028. Final do nosso 7, o Charlie Fox. Está autorizado o pouso, Charlie Fox, vento 100 graus, 149. Sente. Charlie Fox, eu sou lá os 23, o Pat 4 é atrás onde o senhor passou, pode fazer 180, retorno e vai livrar a primeira esquerda pro Pat 4. Cagada pronta, agora 2.0. 2.0, livre decolagem, 1.00 graus, 1.59. Livre decolagem, 2.0. Confirma o Golf Kilo Oscar já para o cruzamento. Ok, qual é o destino do Golf Kilo Oscar? Comandante, então está autorizado já o cruzamento da 1028, reporte antes da Taxiway Juliette, ok? Reporte antes da Juliette. A 3191, Romeu confere, aguardo coordenação 380 para o Galeão. Posicionamento azul 4207, posição... Autorizado posicionamento, chama para o táxi, o azul 4207, o altímetro 014. Autorizado, chama para o táxi, 52. Subida da El, Leda, pós direto, ok? Romeu Oscar Bravo, prossiga. Para Muniz Ferreira, qual é a radial, a distância, a saída ideal para o senhor? Radial 300 até 50 mil. Ok, aguarde só um instantinho, o Romeu Oscar Bravo. Autorizado, Golf Kilo Oscar, autorizado. Após chame antes da Juliette. 3895, bom dia, aguarde o número 4 para a cópia. Isso aí era 1443, está autorizado o táxi, chame para o cruzamento da 1028. O foco o controle negou a subida, ok? Vai ter que cumprir mesmo a subida da EL, ok? Afirmo, o Dael lida após direto. Tá 3191 na escuta para cópia. Tá 3191, está autorizado para o Galeão, Rio de Janeiro, nível de voo 380, pela APA Zulu 10, até SMAP, após direto a Lufto e direto Barbacena. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida Dael Leda. E após direto bridge, o transponder é 5063 e o controle em 119 decimal 8, corteja. Tá 3191 correto, cotejamento, chama para acionamento. Oscar está autorizado a contornar o pátio principal, após Lima, Mike, na Quebec, chame a torre em 118.95 para o cruzamento da pista auxiliar, ok? Táxi Azul 4207, 102 a bordo, 14 de autonomia, alternando campeão. Autorizado o táxi à direita, não pode esperar, chame a torre em 1895, por favor, bom dia Azul 4207. Livre à direita, 295, um abraço a todos aí, tudo bom. O Azul 4207 ainda na escuta? Sempre. O POB é 102 ou 112? 102. 102, ok, bom dia. Aero 443, está autorizado o cruzamento da 1028, após prossiga na Delta, Alfa, chame antes da Juliette. Golo 177, perdão, 1777, na escuta para cópia.